기성 없는 습관을 하나 그래였어. 내 군대만 쓰고 돌아 뭘 하늘 사기 위주였나. 나 때문에 줬어 나 쎄도 언제서 montanhas andasse um mar. Sinto o vento suave em meu peito fazendo histórias pra contar. A cultura floresce em cada olhar, a dança e a música a nos guiar. Nas ruas de Seul posso encontrar a mensagem que não vai se apagar. E o idioma doce que me faz sonhar, palavras que o coração vai guardar. Saranhe, meu amor, vou dizer no idioma que faz o coração bater. Curitingo, a amizade é leal. Entre nós o carinho é imortal. Uritingo, amizade leal. Entre nós o carinho é imortal. Tempos antigos e luz de neon. O passado e o futuro se dão as mãos. Na comida um sabor que é tradição. No abraço encontro compreensão. As cerejeiras florescem ao luar. Cada estação traz algo pra ensinar. No anhome eu sinto o calor da Coreia que nos seca com amor. E o idioma doce que me faz sonhar, palavras que o coração vai guardar. Oh, Saranghae, meu amor, vou dizer no idioma que faz o coração bater. Buritingo, amizade é leal. Entre nós o carinho é imortal. Passado e o futuro se dão as mãos. Na comida um sabor que é tradição. No abraço encontro, compro compreensão. As cerejeiras florescem ao luar. Cada estação traz algo pra ensinar. No anhão que eu sinto o calor da Coreia que nos cerca com amor. Eu lhe digo, amizade é leal. Em Coreia nosso amor não tem fim. Faz o coração bater. Buritingo, amizade leal. Entre nós o carinho é imortal. Buritingo, amizade leal. Entre nós o carinho é imortal. É amor na rambo que dança no vento. No K-pop que invade o pensamento. Em cada sorriso um pedaço de mim. Na Coreia nosso amor não tem fim.